Espírito, toma meu ser. Vem Espírito, faz-me esquecer, esquecer-me das coisas terrenas. Conduza-me, Espírito de paz. Vem Espírito, faz-me ouvir as palavras que o Pai tem pra mim. Quebra-me, transforma-me, me faz renascer. Eu preciso do teu santo poder. Vem, Santo Espírito, encher o meu coração. Faz-me ver a glória que há em ti. A minha vida ofereço. Eu preciso do teu santo. Espírito, faz-me ouvir as palavras que o Pai tem pra mim. Quebra-me, transforma-me.